noite apreciando as estrelas e a lua. Meditando. Converso comigo mesmo, tenho fé, a minha vida continua. Meditando. Com o homem que trago em mim, a minha esperança é mais forte. Meditando. Sabendo que corro o risco, estou entre a vida e a morte. Se for para ressurgir, que seja numa nova humanidade. Falar a mesma língua, antes que seja tarde. Que o amor se complete nos corações e deixe de chocar com o que passamos para as futuras gerações. Se for para roubar, que seja um beijo. Se for para acalmar, que seja os desejos. Não espere elogios para acreditar na vida. Ser homem implica andar de cabeça erguida. Há remédios que repugnam e venenos que deliciam. Há vidas que dão água e mortes que acariciam. Se existir guerra, que seja de travesseiro. Que seja de corpo e alma por algo sincero. Se for para criticar, faça-o com amor no âmago. Se for para enganar, que seja o estômago. Chega de rostos plásticos para disfarçar a cara. Humanizemo-nos mais, segundo o Altadara. Meditando. Na calada da noite, apreciando as estrelas e a lua. Meditando. Converso comigo mesmo, tenho fé, a minha vida continua. Meditando. Com o homem que trago em mim, a minha esperança é mais forte. Meditando. Sabendo que corro o risco, estou entre a vida e a morte. Vou fugir dos que morrem de indigestão por não partilhar o trigo e amassarem o pão para o irmão. Por terem como espelho quem não reflete amor. Quando não saber é mal e não querer saber é pior. Se for para perdoar, que seja como a criança. Sentir saudades apenas de boas lembranças. Se for para ser frágil, que seja no amor. É o otimismo que dá alegria a uma vida melhor. Se for para morrer, Deus queira que seja cedo. Se for para perder algo, que seja o medo de sentir o que se fala, de falar o que se sente conforme os amigos que se foram e os que mudaram de nome. Onde houver ofensa, espero que o perdão avança. Onde houver desespero, haja também esperança. Se for para ser homem, que seja agora, você sabe. Nada mata mais um homem do que a responsabilidade. Meditando. Na calada da noite, apreciando as estrelas e a lua. Meditando. Converso comigo mesmo, tenho fé, a minha vida continua. Meditando. Com o homem que trago em mim, a minha esperança é mais forte. Meditando. Sabendo que corro o risco, estou entre a vida e a morte. Se for para dar um objetivo a este poema, cá está. Não espere ganhar milhões para iniciar a trabalhar. Não espere ser amado para amar o irmão. Ou a separação para buscar uma reconciliação. É forte o homem que controla o vício que domina. Todo pobre que imita o rico sempre se arruina. Os desejos têm razões que a razão não aprova. Se não os controlares, eles levam-te à prova. Para quem crê, não existem perguntas. Isso mostra que para quem não crê, não existem respostas. Se existir fome, que seja de um amor sincero. Se for para ser feliz, que seja o tempo inteiro. Não espere cair para lembrar-se deste conselho. Ou envelhecer para respeitar os mais velhos. Ser homem, eu acho que é ser menino. Firmar a vontade na verdade com um espírito genuíno. Reina Issa, através do silêncio do teu pensamento, busca o teu sexto sentido e serás mais completo. Se ainda não sabes qual é a lógica da tua vida, medita bem, o silêncio te acomoda. Filhos da Ala Este, filhos da Ala Este, filhos da Ala Este.